É um pequeno trecho do Evangelho, Evangelho de Lucas, capítulo 17, do verso 3 ao verso 10, e diz assim: Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque ele fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Até aqui. Esse é um texto muito especial. Ele tem tudo a ver, na verdade não é que ele tem tudo a ver, ele serve para nós hoje aqui como uma sequência do que nós vimos na semana passada. Sequência em que sentido? Semana passada nós falamos sobre o desafio do perdão. E esse texto de hoje começa novamente com o desafio do perdão. Não é sobre perdão que eu vou falar hoje. Embora muitos, semana passada, me sensibilizaram com pequenos testemunhos rápidos a respeito da importância da palavra da semana passada. Perdão é sempre um assunto muito delicado na vida de todos nós, não é? E nós vimos na semana passada que a questão do perdão não é quantitativa, mas qualitativa. A questão não é quantas vezes você deve perdoar alguém, mas qual é o caminho que você deve fazer para conseguir perdoar uma pessoa. Porque geralmente as pessoas nos ofendem não pelo tanto de vezes que nos prejudicaram, mas pela posição que ocupavam quando nos prejudicaram. É mais a mágoa de não esperar isso daquela pessoa em especial do que pela quantidade de vezes que isso pode acontecer na nossa vida. Então nós vimos lá aquele texto em que Pedro pergunta para Jesus, Senhor, até quantas vezes devo perdoar? 7 é um bom número? E Jesus disse, não, 70 vezes 7 é um bom número. Jogando para o absurdo e dizendo, a tarefa do perdão é ilimitada. Não há quantidade, o que tem que haver é uma cura do coração. Então nós falamos sobre isso. Aqui o nosso texto começa com esse tema, mas esse tema não é o tema do texto. É que Jesus está falando sobre isso, e ele fala de uma maneira um pouco diferente daquela que nós vimos na semana passada. Ele diz, se o seu irmão pecar, perdoa-lhe, se até 7 vezes num dia ele pecar contra você, perdoa-lhe. E aí os discípulos ouvem essa palavra e fazem um pedido. Senhor, aumenta-nos a fé. Porque ouvir de Jesus que se uma pessoa pecar contra mim 7 vezes, eu devo perdoá-la 7 vezes, eu preciso de fé para fazer isso aí. Pelo menos a sensação que eu tenho é essa. A sensação que os discípulos tiveram ao ouvir essa ordem de Jesus, você tem que perdoar, é que eles precisavam de mais fé. Não é fácil perdoar pessoas. Não é fácil obedecer a Deus. Não é fácil andar de acordo com a palavra de Deus. Eu preciso crer mais, eu acho, porque é muito difícil para mim. Eu acho que os discípulos estavam pensando nisso. Senhor, aumenta-nos a fé significa, Senhor, é muito difícil fazer o que o Senhor está mandando. Então nós achamos que precisamos crer mais, que precisamos ter a nossa fé aumentada. Talvez essa seja a sensação de todos nós aqui hoje. Eu já ouvi, como pastor, muitas pessoas dizendo, pastor, a minha fé é pequena, por isso que eu não consigo. Eu queria ter uma fé maior. Eu acho tão bonito quando eu vejo a fé das pessoas. Parece que é uma fé tão grande, maior que a minha. E nós acostumamos a fazer distinção entre fé e fé. Então o pastor deve ter uma fé enorme. Eu que estou chegando agora nesse ambiente da fé, tenho uma fé pequenininha. E os discípulos estavam nesse espírito, nessa dúvida interior, e pedem para que Jesus lhes aumente a fé. Só que a resposta de Jesus é muito interessante. Jesus diz assim, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês dirão para uma amoreira, passa daqui, vai para o mar e ela vai obedecer. Eu não sei aqui quem conhece um grão de mostarda, quem já viu, Mas é alguma coisa desse tamanho aqui, ó. Não é? Não, vamos falar a verdade. É de tu essa aqui. Porque eu preferiria que um grão de mostarda fosse desse tamanho. Diante desse texto, eu preferiria... Porque Jesus disse, se a sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, e você pensa num grão de mostarda do tamanho do Maringá Clube, né? Eu falo, bom, então eu ainda tenho que chegar lá. Mas vamos jogar limpo aqui e falar mais seriamente. Um grão de mostarda é ínfimo. É uma semente das menores. Olha o que Jesus está dizendo para os discípulos. Vocês não precisam de mais fé. Porque se vocês tivessem uma fé mínima, vocês já fariam coisas extraordinárias. O problema de vocês não é pouca fé, é fé nenhuma. Porque a questão da fé não pode ser reduzida. Preste muita atenção no que eu vou dizer hoje, porque a mensagem de hoje é muito importante para todos nós. A questão da fé não pode ser reduzida a um obedecer aquilo que Deus manda. Os discípulos estão pedindo para que eles tenham a fé aumentada, para serem capazes de obedecer o básico. Jesus está questionando esse modo de pensar, está dizendo para os discípulos, vocês não precisam de mais fé para obedecer o básico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é de fé que você precisa para obedecer, é juízo. Você não precisa de fé para obedecer a Deus, mas de juízo, bom senso. Deus sabe o que é melhor para vocês. Se Ele está dizendo, vá por esse caminho, você faz muito bem em ir. A questão não é essa. Jesus está dizendo, se vocês tivessem uma fé mínima, não era obedecer que vocês fariam. Não era só obediência que vocês demonstrariam. Se vocês tivessem uma fé mínima, vocês fariam o extraordinário. A gente não precisa de fé para obedecer o básico. A gente precisa de fé para viver acima da mediocridade. Porque o básico todo mundo faz. O problema da nossa geração é que a nossa geração é medíocre e ela não faz nem o básico. Perdoar é tão simples. Nós falamos sobre isso na semana passada, simples no sentido do desafio em si. A ferida pode ser complexa, mas o ato é simples. E é tão fundamental na construção de qualquer relacionamento que você seja capaz de perdoar. Mas nós somos de uma geração que nem isso sabe fazer. A geração do não pise no meu calo, que eu nunca mais olho para você. Em que todo mundo está competindo com todo mundo. E ninguém pode errar. Nós somos de uma geração que nem o básico faz. Mas que bom seria se todo mundo fizesse o básico. Mas mesmo assim, não é para fazer o básico que Jesus nos chama. É para fazer o extraordinário. Quando os discípulos pedem, aumenta-nos a fé, Jesus responde, vocês não precisam de mais fé, vocês precisam de alguma fé. E se vocês tiverem alguma fé, não é obedecer que vocês vão, mas é transformar circunstâncias externas, mandar plantas se plantarem no meio do mar, tirar uma montanha daqui e passá-la para lá, alterar o mundo, a estrutura do mundo em que vocês vivem será abalada se vocês tiverem um mínimo de fé. E aí a parábola tem todo sentido. Porque quando você bate um primeiro olho nesse texto, parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas quando você vai nessa direção que nós estamos conversando, tudo fica mais claro. Porque aí Jesus diz assim, qual de vocês, recebendo o empregado do campo, da lavoura, de onde quer que ele venha, não vá primeiro pedir para ele que ele sirva a família e depois coma, ao invés de deixar ele comer primeiro para depois servir? Jesus está evocando uma circunstância comum da vida prática. Qualquer pessoa, você chega em casa, sua funcionária trabalhou o dia inteiro, ela limpou o quarto das crianças, limpou seu quarto, passou pano no chão, lavou o quintal, regou as plantas. Você chega e fala assim, olha, põe a mesa e depois você vai descansar. Por quê? Porque isso é comum, aquela pessoa está ali para isso. Você não se sente prejudicando-a porque pede um último favor, um último serviço. Antes que ela possa finalmente se recolher. Jesus está dizendo, vocês fazem isso normalmente. O servo chega do campo cansado, da lavoura cansada, você dá uma última tarefa para ele e depois que ele terminar, ele vai resolver a vida dele. Pois é assim a nossa vida diante de Deus. Quando você chegar, depois de ter feito o básico, depois de ter feito aquilo que você sabia que devia fazer, olhe no espelho e diga assim: eu sou um servo inútil, porque só fiz o que eu sabia que tinha que fazer. Por que Jesus está sendo tão duro? Porque Jesus não nos chamou para o básico. Jesus nos chamou para vivermos acima da mediocridade. Eu estou usando a palavra medíocre aqui no sentido de mediano. A raiz da palavra medíocre é a mesma da palavra mediano, não é? Aquele que é médio, que é comum, que é raso, aquele que se equivale ou se equipara a todos os demais, é igual a todo mundo. Jesus não nos chamou para sermos iguais a todo mundo. Há algum tempo, uma multidão estava reunida e um sujeito meio desavisado chegou lá no meio da multidão. O que será que está acontecendo aqui? E aí ele viu que, ao longe, um sujeito falava e outro sujeito falava, e havia algumas pessoas ali em cima, mas não dava para entender nada, porque quem falava, falava sem microfone, e tinha muita gente ali. De repente, a multidão grita, ele grita também. De repente, a multidão começa a dizer palavras de ordem, e ele diz também. De repente, a multidão está gritando, crucifica-o, crucifica-o, e ele está gritando também. E o Filho de Deus foi crucificado porque a multidão pediu isso. E gente que às vezes nem sabia o que estava fazendo estava lá pedindo a morte do Filho de Deus. Porque alguém achou que tinha que fazer o que todo mundo estava fazendo. Jesus disse que a porta que conduz à vida é estreita, apertada, e são poucos os que passam por ela. Mas a porta que conduz à perdição é larga e ampla, e são muitos os que a escolhem. Primeiro desafio que eu quero fazer hoje aqui, o desafio fundamental que eu quero fazer hoje aqui é: você pode viver acima da mediocridade. Se você tiver uma fé mínima, nós não estamos falando de uma fé enorme, estamos falando do grão de mostarda, não o meu, o real. Estamos falando de uma fé mínima. Se você tiver uma fé mínima, você pode fazer o extraordinário. Aquele que faz o que foi mandado volta para casa e diz: sou servo inútil, porque só fiz o que eu já sabia que tinha que fazer. E esse não é o desejo de Deus para nós. Deus quer nos levar para a dimensão do extraordinário, acima da mediocridade. Eu e você podemos fazer coisas maravilhosas. O mundo pode ser transformado por nós, e nós podemos ser uma bênção nas mãos de Deus. Essa é a questão desse texto. John Wesley, um dos grandes avivalistas do cristianismo mais contemporâneo, dizia assim: deem-me 10 homens que não temam nada que não o pecado e que não amem nada mais do que a Deus, e nós abalaremos o mundo, sejam eles clérigos ou leigos. 10 homens. E nós vamos abalar o mundo. Eu olho para um grupo de homens desses, nós podemos abalar as estruturas dessa nossa cidade, fazer dela um lugar abençoado por Deus. Podemos começar daqui um movimento que mude a história do nosso país. Podemos começar projetos inimagináveis que vão se tornar uma grande realidade, uma grande bênção na vida de muitas pessoas. Podemos escrever o nosso nome na história. Você tem no seu papel uma frase de Martin Luther King Jr., o reverendo Martin Luther King Jr. Eu não sei se você sabe, mas ele foi um dos grandes nomes da história americana. Mas o Martin Luther King Jr. é a figura mais representativa de um movimento que começou com uma mulher dentro de um ônibus. Você sabe disso. Uma senhora negra que estava no ônibus sentada quando uma pessoa branca entrou e pediu que ela se levantasse porque aquele lugar era para brancos e não para negros. E aquela senhora negra disse: eu não vou me levantar. Chega disso. E ali começou o maior movimento de libertação contra o racismo da história americana, se não mundial. Porque uma senhora deu um grito de chega. Às vezes a gente não tem ideia do que Deus pode fazer com a nossa vida. Não tem ideia. Você não tem ideia de onde Deus pode levar você. Mas se você só fizer o que você já sabe que tem que fazer, você não sai de onde você já está. É acima da mediocridade. Alguns desafios que eu quero compartilhar com você hoje. Primeiro, para viver acima da mediocridade, sonhe. Sonhe. Em Joel capítulo 2, há uma profecia que Pedro recupera lá em Atos dos Apóstolos, também no capítulo 2, que diz assim: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens terão visões e os vossos idosos terão sonhos. Eu já conheci idosos que não têm mais sonhos. Mas a coisa mais linda do mundo é conhecer uma pessoa já de idade que tem sonhos. Não é, Radamés? Maravilha. Não que seja o caso dele, ok? Sonhos. A morte nos visita não quando a respiração cessa ou quando o coração para de bater. A morte nos visita quando perdemos a capacidade de sonhar. Viver é sonhar. O nosso mundo tem o tamanho dos nossos sonhos. José foi um jovem que os irmãos venderam para uma caravana de midianitas. Isso está em Gênesis, a partir do capítulo 37. José foi um jovem que os irmãos rejeitaram. A caravana de midianitas o levou para o Egito e ele foi vendido como escravo na casa de um sujeito chamado Potifar, que era um comandante do exército. Lá ele trabalhou de uma maneira extraordinária. E para resumir uma longa história, ele se transformou no segundo homem no Egito. A vida de José começou quando ele ainda era um menino, e a Bíblia diz que ele se aproximava dos seus pais e lhes contava sonhos. Pai, eu sonhei com isso. Pai, eu sonhei com aquilo. Eu tenho um sonho. Martin Luther King Jr. fez um dos discursos mais lindos da história da humanidade dizendo isso. Eu tenho um sonho. Quais são os seus sonhos? Será que a sua esposa já conseguiu enterrar os seus sonhos? Será que o seu pai fez isso quando você ainda era um adolescente? Será que as circunstâncias adversas fizeram isso com você? Será que o dinheiro que você já ganhou fez isso? Eu conheço pessoas que fizeram grandes coisas, tiveram grandes conquistas, ganharam muito dinheiro, mas os verdadeiros sonhos ficaram enterrados pelo medo de perder a comodidade que o dinheiro trouxe. Porque sonhar é comprometer-se. Porque se o sonho não é assumido como compromisso, ele não passa de fantasia. Sonhar com fadas, bruxas, duendes e coisas assim não muda a história de ninguém. Agora, quando você sonha com um mundo diferente, quando você sonha com uma família restaurada, quando você sonha com uma vida que faz sentido, esse sonho é compromisso. Sonhe. Essa reunião nossa não é só um encontro social, você sabe disso. Eu provoco você todas as quartas-feiras para que você seja um homem melhor. Nós sejamos homens melhores. O nosso desafio não é sermos quem as pessoas esperam que sejamos. O nosso desafio é sermos quem Deus quer que nós sejamos. Porque aí nós seremos melhores do que as pessoas imaginavam, melhores do que imaginamos poder ser, e transformaremos esse mundo que está ao nosso redor. Sonhe. Sonhe. Quem sabe hoje você vai tirar da gaveta um sonho antigo. Quer viver acima da mediocridade? Sonhe. Os irmãos de José o venderam por inveja. Eles diziam: lá vem o sonhador. Talvez as pessoas digam isso para você: lá vem o sonhador. Eu disse numa pregação há alguns meses já, o ano passado ainda, se eu não estou enganado, que um dos segredos do sucesso na vida é não dar ouvidos à palavra dos ignorantes. Lembra da história do sapo? Vocês lembram da história do sapo, né? Do sapo que caiu no buraco. E ele pulava e os sapinhos diziam: você não vai sair daí. E ele pulava e os sapinhos diziam: você não vai sair daí. E ele pulava e os sapinhos em volta: você não vai conseguir, esse buraco é muito fundo. Até que um dia ele pôs e saiu. Pulou tão alto que saiu. A pessoa que me contou essa história falou: pastor, você sabe por que ele saiu? E eu, como pastor, falei: porque ele foi perseverante. Ele falou: não, porque ele era surdo. Não dê ouvidos aos ignorantes. Eles são enterradores, há coveiros de sonhos no nosso mundo. Pessoas, às vezes, ao nosso redor, são coveiros de sonhos. Não querem que você sonhe. Porque se você sonhar e algum sonho se realizar, você vai deixar essa pessoa para trás no seu rancor, na sua mágoa, no seu abatimento pessoal, e ela não vai querer isso. Ela quer nivelamento por baixo. O mundo em que você vive quer nivelamento por baixo. Você vai trabalhar numa grande empresa, começa a se destacar, os seus colegas de trabalho vão começar a enterrar seus sonhos. Quem esse cara pensa que é para mostrar que é possível trabalhar melhor do que isso que a gente está fazendo? Isso não acontece em Maringá, mas eu ouvi falar que acontece em Londrina. Da outra vez teve um londrinense que quase pegou no meu colarinho aqui. Ó. Se tiver um londrinense, isso é brincadeira. As pessoas querem tudo nivelado por baixo. Ninguém quer sonhador. Os irmãos de José não queriam um sonhador. Por isso venderam um sonhador. Mas o sonhador sempre chega. Você pode não chegar exatamente no lugar do seu sonho, mas você já não fica no lugar em que você sempre esteve. Eu não sei onde eu vou chegar quando eu sonho. Eu posso chegar num lugar até totalmente diferente, mas eu sei que será um bom lugar. Principalmente se os meus sonhos estiverem nas mãos de Deus. Por isso que Provérbios capítulo 16 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Faça planos. A sua vida pode ser um fator de transformação onde você está colocado. Sonhe, sonhe com uma família melhor, sonhe com um casamento melhor, com a sua própria mulher. Não sonhe com a mulher do vizinho. Sonhe com um casamento melhor, com a sua própria esposa. Ah, pastor, você não conhece a megera. Eu não conheço mesmo. Que bom. Mas sonhe que ela pode ser transformada nas mãos do Senhor. Sonhe, sonhe que os seus filhos podem ser homens e mulheres maravilhosos. Diga isso para eles: eu sonho, filho. Não projete os seus sonhos em cima dos seus filhos, isso não é justo. Filhinho vai ser médico. Papai sempre quis ser médico, nunca consegui. Então o filhinho vai ser. E o filhinho não quer ser médico. E ele vai fazer a faculdade de medicina, vai esfregar o diploma na sua cara e vai falar: agora eu vou cuidar da minha vida. Não projete sonhos, mas sonhe que os seus filhos serão homens e mulheres nas mãos de Deus. Seja a profissão deles qual for, quanto dinheiro eles vão ganhar ou não vão ganhar, sejam homens e mulheres de Deus. Sonhe para sua casa, sonhe para sua rua, sonhe para sua empresa, sonhe. Segundo, falei sobre isso domingo na igreja onde eu sou pastor. Seja raro. Seja raro. Eu estava dizendo na igreja domingo que há muitos anos eu ouvi uma palestra de um sujeito chamado Valdez Ludwig. Ele é uma espécie de consultor de empresas e palestrante motivacional. Ele disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: o mundo em que nós vivemos não valoriza o que você faz pela importância que tem o que você faz. Mas o mundo de hoje valoriza o que você faz pela raridade com que você faz. Ele deu alguns exemplos. Quem é mais importante? A professora que dá aula para o meu filho de 2 anos, que está ainda na época de formação de caráter, ou a professora que dá aula na pós-graduação? Para qualquer pai de juízo, a mais importante é a que pega a criança de 3 anos, porque ela vai mexer com o caráter dessa criança. Mas quem ganha mais? Quem ganha mais? A professora da pós. Por quê? Porque professora de criança, ó, tá cheio. E professora de pós-graduação, tem pouco. Quem é mais importante na Fórmula 1? O mecânico ou o piloto? Se o mecânico não fizer o trabalho dele, o piloto não sai do lugar. O Schumacher pode ser o que foi. O mecânico lá que aquele dia errou na troca do pneu dele, deixou ele no box e acabou a corrida para ele. É ou não é? A importância aí é equivalente. Os dois têm importância igual. Sem mecânico não funciona, sem piloto não funciona. Mas quem é mais valorizado? Por quê? Porque mecânico tem 30 na equipe. Piloto só tem 1. Aprenda isso. Ouça o que eu estou dizendo para você. O que valoriza a sua vida e o que você faz não é a importância que isso tem, mas a raridade com que você faz o que você faz. Tudo que nós fazemos, se é honesto, se é justo, tem a sua importância, mas o que vai nos destacar nesse mundo é a capacidade de sermos raros. Quando eu quero procurar um médico, eu não abro a lista telefônica e vejo lá a especialidade e vejo o primeiro nome que aparece, ligo e marco uma consulta. Mas eu peço para as pessoas da minha confiança me indicarem aquele que é o melhor dentro da minha possibilidade de fazer a consulta com ele. E tem médico que você liga e a pessoa fala assim: olha, tem consulta? Esses dias eu fui marcar uma consulta médica e a secretária me disse assim: olha, tem consulta para daqui a um mês. Eu falei: marca. Porque o outro médico que me encaminhou para esse. Disse que ele é muito bom. Está assim de médico em várias especialidades. Você escolhe os melhores. E os melhores não são sempre aqueles que têm mais titulação ou estudo. Às vezes são aqueles que dão a melhor atenção para você. É gente que às vezes tem um sorriso no rosto. Eu levei a minha mulher num ginecologista lá em Marília, um homem de Deus, acabou até vindo para a nossa igreja, fizemos uma amizade muito grande, ele acabou se convertendo ao evangelho e frequentando a nossa igreja lá. Eu levei a minha mulher 11 horas da noite, porque ele atendia todo dia até 11 horas da noite. Eu nunca vi aquilo. Ele estava trabalhando desde manhã. E ele atendeu a minha mulher com um carinho, com uma paciência, explicou para nós tudo o que precisávamos entender, gastou tempo conosco, olhou nos nossos olhos. Aquele médico era raro, raro. Você quer chegar em algum lugar? Seja raro. José foi raro. A Bíblia diz que quando José estava preso, ele sonhava e interpretava o sonho dos outros. E um dia, uma pessoa de quem ele interpretou um sonho saiu, foi trabalhar na presença do faraó, e quando o faraó teve um sonho, ele falou: eu conheci um cara na prisão que interpreta sonhos. Ele falou: manda chamá-lo. O faraó ficou encantado com ele. José era um moço diferente, raro. Na situação que você está vivendo, todo mundo entrega os pontos. Se você quer fazer o que todo mundo faz, entregue os pontos. Se você quer ser raro, persista. No mundo em que a gente vive, todo mundo dá um jeitinho. Todo mundo faz do jeito que é mais fácil. Todo mundo escolhe o caminho mais curto. Quer ser raro? Faça o caminho certo. No mundo em que nós vivemos, todo mundo vai de acordo com a maré. Quer ser raro? Nade contra a maré. Porque o mundo está precisando de gente rara. E só com a ajuda de Deus, eu e você conseguimos ser raros. Porque esse negócio de ser raro cansa. Cansa. Cansa porque as pessoas não correspondem num primeiro momento, não é? Cansa porque tem um prazo para você começar a colher os frutos. Cansa porque a sua tendência natural é fazer o que todo mundo faz. Mas se você contar com a ajuda de Deus, você pode ser raro. Você não será recompensado pela importância do que você faz, mas pela raridade com que você faz. Tem gente fazendo de tudo por aí. Eu estava conversando com o Aguimar e o Aguimar dizia assim: na fila que você está, tem mais de 100 atrás de você. O que te valoriza não é que você faça isso, mas a qualidade com que você faz isso. Em Marília nós tínhamos um mecânico de confiança. E quando eu tinha algum problema no carro, eu levava nele. Esperava quanto tempo precisasse. E pagava dentro de um limite quanto tivesse que pagar. Era de confiança. Você prefere pagar R$50 para um mecânico que você sabe que é honesto do que pagar 20 para um outro que você não sabe se fez o que precisava ser feito. Estou falando alguma mentira? Todos nós sabemos reconhecer uma pessoa rara. Todos nós. Todos nós podemos ser raros. Põe um sorriso nesse rosto, meu irmão. O mundo tem muita gente carrancuda. Põe um sorriso nesse rosto. Seja um homem de família. Seja um amigo leal. Seja honesto em tudo que você fizer. Peça perdão. Ninguém gosta de pedir perdão. Peça a você. Abrace. Na igreja eu gosto de abraçar as pessoas. E às vezes eu vou abraçar um homem e eu falo assim: meu irmão, que bom te ver. E ele põe um pé na frente e faz assim, ó. E eu parto para cima, não tem conversa não. Debruço mesmo, eu vou e derrubo se precisar. Quero abraçar, quero abraçar. Porque a gente vive num mundo em que o homem estabeleceu que ser homem é uma espécie de tarefa que fica pesado para todo mundo. E eu quero ser homem diante de Deus e não diante dos padrões. Eu quero ser raro. Porque eu sei que na raridade da minha vida, Deus me dará os frutos que eu preciso. Deus não me chamou para ser como todo mundo. Deus me chamou para viver acima da mediocridade. Se você só fizer o que você sabe que tem que fazer, então você é o tal do servo inútil. Se você faz menos do que o que você sabe que tem que fazer, eu nem sei como é que chama isso. Porque se o que só faz o que tem que fazer é o inútil, o que não faz nem o que tem que fazer, eu não sei como é que chama. Porque as palavras que eu penso aqui eu não quero dizer. Agora, você e eu podemos viver acima da mediocridade. E podemos ser uma bênção. Podemos sonhar e podemos ser raros naquilo que fazemos. Todo mundo faz desse jeito, eu vou fazer melhor. Sabe, um dentista faz uma obturação e aquela obturação está boa, mas eu quero fazer uma obturação melhor. Um engenheiro faz uma planta, e tá, todo mundo sabe que está boa, está dentro da especificação, mas eu quero fazer melhor. Se não tem melhor do ponto de vista técnico, tem melhor do ponto de vista pessoal. Eu posso fazer com mais alegria, com mais carinho, com mais atenção, com mais solidariedade. Se no ponto de vista técnico aquilo é o máximo, então eu vou dar o meu toque pessoal. Aquele sorriso no rosto, aquela palavra amiga, aquela coisa boa que está faltando tanto no mundo de hoje. Por isso que o mundo de hoje está tão ruim. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai amado, nós queremos agradecer-te, porque o Senhor é um Deus raro. Toda divindade humana, concebida pela mente humana, costuma ser autoritária, tirânica e distante da vida humana. Mas o Senhor não é como nós o faríamos. O Senhor é um Deus diferente. O Senhor assumiu forma na pessoa histórica de Jesus Cristo. Veio a esse mundo perdido, viveu entre nós, foi raro nos teus procedimentos. Abençoou pessoas, transformou, revolucionou a história da humanidade, morreu. Que Deus faria isso? Que Deus sofreria pelo ser humano? Só o Senhor mesmo. E ainda nos disse que poderíamos fazer diferença na vida dos outros. Que tão raro como tu és, nós também poderíamos ser. Jesus disse: vocês veem a obra que eu faço, mas eu digo que vocês podem fazer obras maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Nossa oração hoje é que o Senhor nos ajude a viver acima da mediocridade. Como nós oramos no começo, tem muita gente desanimada aqui, cansada, abatida, desmotivada, gente que já não quer mais fazer nada, porque a sensação que dá é que ninguém valoriza, mas a tua palavra nos ensina que o Senhor valoriza. O apóstolo Paulo diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Pai amado, em primeiro lugar nós queremos ter essa capacidade de sonhar. Devolve-nos a alegria de sonhar. Tudo pode ser transfigurado ao nosso redor. Queremos sonhar com isso. E dá-nos esse toque raro para que não façamos as coisas como todo mundo faz, mas façamos além. Obrigação todo mundo tem que cumprir. Queremos dar o toque especial de uma vida na graça do Senhor. E se alguém aqui já desistiu disso há muito tempo, que hoje seja noite de renovação para esse coração. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém e amém.